4, sua identificação dessa via, chegada a Bomé de 1 no nível de voo 050. Via, Bomé de 1, 050. Também é 320, Paulo 40, Iberê, primeiro direito, 1, Paulo 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, a sua identificação dessa via chegada ao médio ano nível de voo 070. autorizado em área decolada, são 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Para final do procedimento, ele é satisfeito com a esquerda por 060, limite que dá mais ou menos 00 de 100. Azul 4422 para o sequenciamento, por via direita, por 060, limite 100 de 100. Desça para 4 mil pés, o registro do altímetro 9096. Número 2209, esse é o meu 141. 229, esse é o meu 141. Azul 4422, número 2 na aproximação, segue tráfego 12 horas, 10 milhas, passando 080 para 4 metais, é 2320 da terra. Tente o tráfego azul 4430. Fechamento 141, número 3 na aproximação. 3-1-4-1. Azul 2778-705, frequência 1-2-1-8-5, contando 1-2-5-4-5. Redução 3144. Gente, reduza para 2209, 3144. Azul 4422, reduza para 2209. Já está mantendo 2209, azul 4422. Gente. Desça para 2 mil pés, o estudante último 0 na meia. Nessa planta, excepto o curso localizador, informe estabilizado. Projeto final do procedimento de lança de feita. Isso para 3 mil pés, o estudante último 0 na meia. Isso para 2 mil pés, o estudante último 0 na meia. 3 mil com 1.016, 4-4-2-2. Reduza para 1809 para o seu pensamento. Abandona a ilha de Itaparica sentido Bahia Todos os Santos. Corte Ponta do Maitá. Chame Centro Recife, frequência 928.35, contando 93.8. Chama Recife, 41, é o número 3 na aproximação, segue tráfego 12 horas, 23 milhas, rumo nordeste, passando 060 para 3 mil pés, Embraer 190 Brasil. Embraer 144, Embraer 3144, chame torre no momento decimal 95. 295, obrigado e boa tarde. Patrão Salvador, muito boa tarde, patrão 2230, acesso da informação, pego descendo para o 110. Passarelo 2230, sua identificação dessa via chegada a mão, nível de voo 060. Esse voo, via chegada a mão, 060, passarelo 2230. Passarelo Salvador, bom dia, com azul 2714, poderia sair da prevista para bater? O azul 4422, desça para 2 mil pés, ajustante 1.0 na minha autorização do procedimento da execução, informe estabilizado. 2000, autorizado em informe estabilizado, azul 4422. Fechando a minha 141, desça para 3 mil pés, ajustante 1.0, 1.6. 3000, 16, a minha 141. 3144, visual algum campo? Afirmativo. 3144, autorizado por Cicino 0, vento 100 graus na 3 horas, ajuste ao time Cicino 0 no meio. Afirmativo de repouso na 103144, baixar a travagem. 4 horas, autorização para o sequenciamento. Mantenha a proa 215, limite ao curso do localizador. Afirmativo, não tem proa 315, limitado ao localizador, vem 104. Através de Paris, Minas Gerais, reporte final para a Serra de Paris. Minas Serra de Paris, 500 pés de Toronto. Confirmando 10 horas. paciente, 6141. Sendo 3000. Estou chamando a 1141, reduza para a velocidade de aproximação para o localizador com via esquerda para a 1150. Esquerda 1150, reduz a aproximação, 6141. No localizador, azul 442. Azul 442, chama o turno, 8 do sinal 95. 8995, 4422. 6141, pode livrar 3000. Número 141, deixa para 3.000, faz o estilote 1.090. Passeio 3.000, com 16, chanel 141. Bom, deixa para 2.000, faz o chanel 141, autorizado no procedimento de transição e foto estabilizada. E 2.000, César, autorizado X-Ray, para poder estabilizar o VHC. Chegada a mão, 0542, 2020. CE 3144, fala 58, libera direito, chama o salto do para o localizador com a esquerda para a 130. Desce para 2.000 pés, eixo no 090 e reversa para estabilizado número 2. Relativa esquerda 130, descendo para 2.000 no 016 número 2 para pulso, passando 2.230. Alena 141 estabilizada. Afirmativo do senhor, localizador de 141. Chante, complete aproximação, chantei 1 no 8 decimal 95, 6141. 295, só 6141, obrigado. Acho que é mais 514. Condições visuais, 1.500 pés, lixo no 0.6, reporte para a descida, foi na produção da hora de Itapuã, por exemplo. Condições visuais, 1.500 pés, lixo no 0.6, reporte para a descida, foi na continua a aproximação, número 2 para pouso, aguarde pista livre. É, 1.4.8, afirmativo. No solo 01, libere direita, chame solo 121, decimal 9. Direito, 2, 1, 9. 4, 4, 3, 10. Xeneme 141, avistado, autorizado por uso pista 10, vento 110 graus, 139. Pouso autorizado, pista 10, Xeneme 141. Boa tarde, este é o controle Salvador, sua identificação. Desça para o nível 050, ajuste 1016, chegada via média onda. Desça 141, solo 04, libere direita, chame solo 121, decimal 9. Direita, decimal 9, 141. Estabilizando o localizador, passando 223 já. Passando 2230, localizador, dá um zero. Chefe, passando 2230, complete aproximação, chantou 118, decimal 95. 118, passando 2230. 1964, liberado da gestão de velocidade de carga. É liberado da gestão de velocidade, bom, vamos tentar. Boa tarde, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, pista 1-0. O ajuste 1-0 no meio. Volta 1-0 no meio, aguarde a autorização de pouso, 2-2-6-0. Passarelo 2230, avistado, autorizado pouso, pista 1-0, o vento 1-1-0 graus, 1-0 mais. Autorizado pouso 1-0, passarelo 2230. Passarido 2230 no solo azul no 2, libere direita. É, chame solo 121 no decimal 9. Na direita, 219, passarido 2230. Que mantenha a veste como farol Itapuã, aguarde para prosseguir final da pista no 7 devido a Boeing da Gol ingressa no final do ano. Iniciando a órbita sobre o farol Itapuã, o Oscar Maquia. Interferência com o pouso do mesmo, o Oscar Mike Yankee. Ah, sim, bom. autorizado para o norte, reporte livrando a final da pista 1-0. Ótimo, Mike Yankee. Reportará livrando a final da pista 1-0. Ótimo, Mike Yankee. 1964, informa o tráfego à sua direita, helicóptero do tipo Sikorsky 76. Realiza o cruzamento final da pista 1-0, a sua retaguarda, sem interferir com seu pouso. Positivo, pelo menos não te quero, no solo 19, libere direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. 2, 1, 9, libera na direita, obrigado. Eu acho como é que é condições de cortar a base para a pista 1-7. Afirmativo, tá, já livrou o cruzamento da 1-0, tá girando base para 1-7. Cliente, reporte final, acho como é que é aqui. Reporte final, Iac. Boa tarde, 1885, Fortuna. 1885, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, pistão no zero, ajuste no zero, 1-6. Aguarde a autorização, 1885. Quem é que não escuta? Afirma, não escuta. Final do 1-7. Reportar a final do 1-7. Sub-4, deixa eu controlar o jogador. A sua identificação, deixe manter nível 0, 60. Ajuste no 0 no mesmo e tapa. 1885, forma o tráfego à sua esquerda, final da pista auxiliar 1-7, mantendo 500 pés o helicóptero, tipo circuito 76, não interfere com seu pouso, autorizado pouso na 10, o vento 1-10 graus, 1-5 nós, 1-885. Gente do tráfego, tá ali no ponto, tá 0-0, bom, 1-85. Oi, Salvador, boa tarde, 2714 azul, tá mantendo a ponta de carga 10, tá bom. Gente, boa tarde, mantenha a ponta de espera azul, 2714. Mantenha a ponta de carga, tá bom. 270 na indicada. 270, agora bate na terceira, vai ter que fazer 250. Gente, condições de manter a transmitida? Vai, você está próximo lá. Gente, é número 1. Obrigado. 3154, iniciação 3709. 3109, 3709. 09, então 3154, completa a redução para 2509. Que é autorizado o pouso pista no 7, vento 1, 0, 0 graus, 1, 2, 9. Autorizado o pouso próximo, aqui é 7. Azul 17, 1, 4, autorizado a manter cabeceira no 0. Autorizado a manter cabeceira no 0, 2, 7, 4. Exato, 3560, décima tenha 2010, ajuste no 0 no meio, e o ILS é 8, estamos 0, reporte estabilizado. 2016, chamarei estabilizado, tá? 3560. No 4, autorizado a decolagem pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-0 mais. Gente, livre decolagem, 27, 1-4. Solo 125, livre táxi via Oscar Campati 4, Oscar Mike M. Mike, se a boca autorizada, ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. Gente, então alinha e mantém, cabeceira 17, Mike se a boca. Azul 2714, decolado 225, chame controle 120, decimal 8, deu bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, boa, Azul 2714, decola, bom. Azul 2714, contato radar, 140, direto Barreiras. 140, direto Barreiras, Azul 2714. 5-4-2-4-0, nós, troca que precede na aproximação, posição de 11 horas, rumo 6 milhas, rumo Nordeste, cruzando 5-600 para 2-10, a 2-320. 3-1-7-4, é direto. Boa tarde, eu sou passarinho do 2-2-3-1, informação tanto que já o identifica. Passarinho do 2-2-3-1, nós, seu controle Salvador, chama identificação, deixe manter a nível 0-5-0, ajuste 1-0 no meia, quanto está aqui presente, reporte para você. 0-0 graus, 139. Uhum. 4 dias para 2.000 pés, ajuste no 0 no meio, livre leste, reporte estabilizado, número 2. Bom, número 2, reporte estabilizado, livre leste, 4. A Golf decolar 227, controle agora 1208, tem um bom voo. 208, obrigado, até já. Papá, Romeu, Mike, Serra, Golf, decolar da Sul. Papá, Romeu, Mike, Serra, Golf, contato radar, mantém a proa até 2010, após 2010, curva esquerda, moto. É, a próxima 2010, após Bombaia, Mike Serra Golf. Passou a 3154. Possível. Pode desconsiderar 5.000 acima e etapa? Final da 10, slow. 3560, boa tarde, tráfego avistado. Autorizado pouso pistão no zero, vento 100 graus, 102. Livre, pouso na 10, gente complete a aproximação por 1,18 decimal 95. 95. Te mantém o ponto de espera com 3193. Solas 3-4, libere direita, chame solo 1-2-1, desce lá 9. 2-1-9, são 3-5-6-0. Volta lá até mais. 6-2-9-1-2, sudeste do VR, Salvador. 2-1-9-0, reporte para descida, voo do Américo. Autorizado pouso pistão 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-3-9. Leve pouso, tal 3-1-4. Também está paralisado, passa a dedo. Encerro o meu, ciente do giro de manutenção, confirmando, é, do andar da Baidera.